marcando externo embaixo travado 6200. 6200, livre pouso na 10, vento 10 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 2. Afirmativo 6200. Aerostar, confirme. Lima Kilo Zulu, confirma o pátio que se encontra. Lima Taxi, chama para cruzamento ao 17. Livre cruzamento, após Quebec, Mike Lima, na Lima, chame solo 121, decimal 9. Oxenai 6200, solo aos 48, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 6200. Torre Ota 3, 1, 9, 1, pronto. Tá 3, 1, 9, 1, a linha decola da 1, 0, vento 1, 0, 0 graus, cono 3, 9. A linha decola da 1, 0, tá 3, 1, Torre Gol no 777, na boa espera da 1-0, pronto. Bom, no 777, ali mantém a 1-0. A linha e mantém na 1-0, no 777. C91, decolado ao 50, controle 19.8, bom voo. C98, T3198, 6191. Bom dia, Índia November Alpha, livre acionamento, chama para o táxi. Aliado e pronto, na zero, vou no 777. A gente aguarda devido à aeronave à frente na saída para o mesmo lado. Agora. 777, livre decolagem da 1-0, vento 1 no 0 graus, com no 4 nós. Livre decolagem da 1-0. Oi, papapapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, aguarde pista livre. Tango. No 777, decolado ao 53, controle 19.8, bom voo. 19.8, no 777. Alfa Tango Tango, livre pouso na 1.0, vento 1 no 0 graus, com no 4 nós, altímetro no 0 no 2. Tango, Tango. Salvador, Bom Diego 1260, próximo da Brava, pronto. Frente 1260, mantenha o ponto de espera. É, mantenha o ponto de espera. Eu tinha entrado no 0 no 2, livre taxa, chama para o ingresso. Zero ali, mantendo no zero. Ali, mantendo no zero, gol no 260. Alfa Tango Tango, sol ao 55, livre à direita, sol 121, decimal 9. 260, livre decolar down no zero, vento 100 graus, como 4 nós. Vai decolar down no zero, Gono 260. Zero, decolado ao 58, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, muito bom dia. Torre Salvador, TAM 3895, porta de espera, pronto. A linha decola sem parar, 3895. Afirmativa. 3895, a linha decola da 10, vento 100 graus, com 2 nós. Autorizado a linha de decolar da 10, TAM 3895. Índia Novembro Alfa, livre ingresso, apaixonado e pronto. Solo Torre Salvador, bom dia, Trip 5220. Bom dia, Trip 5220, vento 090 graus com 1 nós, altímetro 1012, aguarde pista livre. 5220. Estou no mantenho, pode esperar. Zero, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus, como 3 nós, altímetro 1012. Está travado, autorizado pouso, trip 5220. A 3895, decolado ao 00, controle 19, decimal 8, bom voo. É bom, muito obrigado e boa tarde, 3895. Mantenha a posição alinhada, Novembro Alfa. November Alpha, livre decolar da 17, vento 090 graus, cono 5 nós. Hoje, Lote Bravo Delta, para todo mundo. Jet Bravo Delta, reporte externo. Série 2281 na linha, mantenha no zero. Solo 02, livra direita, solo 12, 1 decimal 9. Livra direita, 12 notas, 220. November Alpha, decolada 03, controle 19.8, bom voo. 19.8, bom voo, obrigado. Boa série 2281, livre decolar da 10, vento 100 graus, cono 4 nós. De pista livre. Jet Bravo Delta, livre pouso no 0, vento 1 no 0 graus, cono 3 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso no 0. Série 2281, decolada ao 04, controle 19 decimal 8, bom voo. 8 ano, grato. Salvador, bom dia, Papa Romeu Lima, Papa Mãe transferiu na Flor de Duna, solicita pouso 917. Gente, Lima, Papa Mike, vai seguir via Duna externo, repassando externo para seguir para o 17. Repassando externo para seguir o 17, Mike. Gente, Bravo Delta, solo ao 07, livre à direita, som 21 decimal 9. Papo Mike, bloqueio externo. Sente regras visuais ao 09, segue para o 17 com base pela direita, encurtando na medida do possível, reparte na base, Lima Papo Mike. Sente o 17 pela direita na base do 17, Lima Papo Mike. Papa Mike na base pela direita, baixa de travado. Gente, continua a aproximação, ainda não avistado. Mike. A Mike livre pouso 917, vento 110 graus, segundo 3 nós, altímetro 012. Tá livre pouso 917, Lima, Papa Mike. Torre Salvador, bom dia, hotel 3804, externo, trem baixado, checado. Bom dia, 3804, livre pouso na 10, vento 10 graus, segundo 3 nós, altímetro 1012. Gente, está livre do pouso 104. Lima Papa Mike, solo 11, informa o pátio. Lima Papa Mike, informa o pátio. foi a uso no livre táxi Pátio 5. Solo 104, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa. Kodiak, Lulu, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com o 3 nosso. Torre Salvador, 3216, boa tarde. Boa tarde, prossiga. Tá, 3216, 2 milhas e meia para Andia Serra. Gente, reporte externo, 3216. Chamada. Salvador, ou 9250, ponto de espera, não, José? 9250, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, igual 9250. Passou sempre, OTAN 3216. 3216, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, OTAN 3216. Lima, Kilo Zulu, decolado aos 1-9, controle 1-9, decimal 8, bom voo. Controle 1-9, decimal 8, bom dia. Salvador, bom dia, 1754, estabilizado no ILS, baixado travado, 1,5 milha do índice acerto. Bom dia, 1754, continua a aproximação, guarde pista livre. Guarda. Solo 21 no livre à direita, solo 121 decimal 9. 219 à direita, tá 3216. Cono 754, vento 1 no 0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2, livre pouso não no 0. Negativo e pouso na 019754. Pouso 9250, após aeronave da companhia na final, a linha mantém 10. Pouso 9250 da companhia na final, a linha mantém 10, 9250. Solo 754, solo 124, livra à direita, solo 121, decimal 9. 219, livrando à direita. E Alfa Tango Tango, após início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém 10. Com 9250, a linha decola da 10, vento 1, 10 graus, com 4 nós. Decolada aos 26, controle 19.8, bom voo. Controle 19.8, do 9250. Bom. O Tango Tango vai manter a posição alinhada por 1 minuto devido à esteira de turbulência. Tango Tango, livre decolar da 10, vento 10 graus, com 2 nós. Tango, Tango, decolar 228, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, Alfa, Tango, Tango. Torre Salvador, boa tarde, 2463, pronto, com a espera da mulher. Boa tarde, 4463, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 4463. Torre Salvador, bom dia, azul 4076, estabilizando na ILS. Bom dia, 4076, reporte externo. Reportar externo, 4076. Vai aguardar até o próximo pouso devido à aeronave de baixo desempenho decolada anteriormente. Perna azul 4076. 076, cheque o trem, livre pouso 910, vento 100 graus com 119, altímetro no 012. Autorizado pouso, pista no 0, reportar abaixo de travado 4076. Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, Papa Romeu, Serra Papa Oscar, estabilizado na RNAVE 1-0. Sim, é o Serra Papa Oscar. Afirmativo. Reporte externo. Reporta lá. Baixou e travou, 4076. Gente, livre pouso. Autorizado pouso, 4076. Passando o céu do Chapa Posta. 4076, solo 33, liga à direita, solo 121, decimal 9. Liga à direita, solo 219, 4076. Chapa Posta, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Chapa Posta. Oscar, check o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0 no 2. 1-0-2, trem baixado e travado, ela toca. Torres, Porto Terra Politana, muito bom dia, Altan 3144, câmbio. Bom dia, 3144, reporte externo. Reportar externo. 4463 ali, mantendo no zero. Mantendo no zero, 4463. Páscoa, solo aos 35, livre à direita, solo 121 decimal 9. Quatro, 463, a linha decola da 1-0, vento 090 graus, com 3 nós. Decola 50-0, com 463. A gente mantém o ponto de espera 6213. Vai manter. Situação externa, 3144. Gente, aguarde pista livre. Certo. Então, 3144, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 2-9, altímetro no 0-1-2. Livre pouso, 3144. Azul 4463, decolada aos 37, controle 19 decimal 8, bom voo. Controle 19-8, azul 4463, boa. Torre Salvador, boa tarde, Oceania 6254, como número 2, pronto. Boa tarde, 6254, vamos tentar coordenar uma mudança de nível com Recife para não ter que esperar 5 minutos devido à aeronave à frente no mesmo nível. Aceitou 340? Olha, é possível o 38? Vamos coordenar 38 com Recife, aguarde. Ah, vou escutar. O Whisky Golf Kilo ingresso na final no 7, a parte final de 3 milhas. Melhor. 854, autorizado agora nível 380. Tenente, então nível 380, 6254. 6213 ali, mantendo 0. 3 ali, mantendo. Solo aos 39, leva direita, solo 121 um, decimal 9. 219 direita. Um 3, livre decolar, dono 0, vento no 00 graus, cono 3, nosso. Colagem, 6213, dono 0. 6254, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no 0. Pós-corrida ali, mantém 6254. Quilo, livre pouso na 17, vento no 00 graus, cono 4 nós, altímetro no 0, no 2. Quilo, após, após, eu. Baiteco. Um 3, decolado aos 4-1, controle 19.8, bom voo. 19.8, bom dia, obrigado. A gente mantém o ponto de espera. Gol Kilo, solo aos 4-2, livre táxi, parte 5. Eu tô já com a Bravo Eco do ILS, tem um campo à vista. Gente, agora de pista livre, Bravo Eco. Eco. 6254, livre decolar, dono 0, vento 100 graus, cono 2 nós. Livre decolagem, Oceaner 6254. Bravo Eco, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 2 nós, altímetro 1-0-1-2. Autorizou o pouso da 1-0, Alaska Bravo Eco. Oceano 6254, decolado às 44, controle 19.8, bom voo. 198, boa tarde, 6254.